alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Ô, Bocão. Oi, gente. Eu tô que tô. Cheguei. Eita. Ô, coisa boa. A partir de agora, Maurício Fares. É, vamos com o nosso encontro. Com muita alegria, com muito carinho, com muita felicidade, com muita paz, com muito amor no coração. Que é assim que as coisas acontecem. Quando a gente tá de bem com a vida, quando a gente tá de bem com a gente mesmo, aí a gente sempre vai estar transmitindo coisas positivas, coisas boas para todo mundo. É ou não é uma verdade? Hoje eu vou trazer aqui no programa, nós vamos ter aqui, ó, César Menotti Fabiano, vamos ter o Nelson Ned, saudoso Nelson Ned, César e Paulinho, Dono Maquilim, Nashville, Márcia Ferreira, e olha, tanta coisa legal. Vamos ter também a nossa carta de destaque, tudo isso daqui um pouquinho. E eu quero começar então prestando uma homenagem para todo o fã-clube da minha queridíssima Márcia Ferreira, como sempre, né? É o fã-clube que é encabeçado aí pelo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Ele que não deixa a gente um dia sequer esquecer da Márcia Ferreira. É ou não é? Não é, meu amigo Clodoaldo? Abração para você, viu, e para toda a família Dantas. Márcia Ferreira, vida! Roda lá, menino! Be Você sabe quem é hoje que eu atendo na carta de destaque? Não? Olha, é a minha amiga e sonhadora, garota, amiga e sonhadora de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ah, menina! Como é que você tá, menina? Garota, amiga e sonhadora de Ribeirão Preto, em São Paulo. Já que eu vou atender a sua cartinha, viu? Beijão pra você, felicidades. E fique atento aí, vocês também quiserem participar aqui com o Maurício Fares. Olha, eu tenho aí a caixa postal, tenho também aí o site, viu? Você pode entrar em contato pelo site no www.radioestudiobrasil.com.br. E também você pode mandar sua correspondência pela caixa postal 0633 CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ok? Então pode participar que eu terei o maior prazer em te atender, viu? E agora, gente, quem é que eu vou trazer para cantar? Quem é? É o César Menotti e o Fabiano, Lugar Melhor que BH. Eita, essa música... E eles nem são mineiros, hein? César Menotti e Fabiano, nem mineiro eles são. Mas eles adoram o estado de Minas Gerais e principalmente essa música aí, parece que ficou uma delícia com eles aí. Roda lá, menino! Yeah. programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Meu amigo Luiz Gustavo Oppenheimer, tudo bem com você, Luiz Gustavo? Ele também está participando aqui, é o Luiz Gustavo Oppenheimer. Ele mandou aqui para mim, colocou na minha caixa lá do Facebook, né? Na minha linha do tempo. É uma mensagenzinha o seguinte: otimismo é o ímã da felicidade. Se você ficar positivo, coisas boas e boas pessoas serão atraídas para você. Mas é isso que eu sempre digo aqui, né? Vocês vejam que eu falo assim, a gente tem que encarar tudo com pessimismo, com otimismo, com felicidade, deixar o pessimismo de lado. Porque quando você pensa coisas boas, você vai atrair coisas boas. Quando você pensa coisas ruins, aí, infelizmente, as coisas ruins se aproximam de você. Então a gente tem que estar sempre pensando positivamente para que as coisas boas sejam atraídas. Legal, viu, Luiz Gustavo Oppenheimer? Um abração para você, muitas felicidades, tá? E agora, é uma dobradinha, viu? Van McCoy, The Hustle. E o Nelson Ned, saudoso Nelson Ned, se as flores pudessem falar. Roda as duas aí, menino!

Ô, Maurício Fares, tu vai cantar? Vai? Então tá aí. É o preço da vida, Maurício Fares. Roda lá, menino. A vida não é tão bonita como é falada em versos e prosas. A esses poetas que endeusam tudo descrevem a vida como um mar de rosas. Que ela é formosa, isso eu não discuto, mas eu não me calo em dizer também que ela é traiçoeira como verdadeira. Quem brincar com a vida termina no além. Vejo a juventude louca e transviada numa palhaçada de riscos e vícios, consumindo drogas, destruindo toda a sua mocidade. Desafia o tempo, não sente nos ombros o peso da idade. O preço da vida é a velhice. Foi isso que meu velho pai em vida me disse. Velhice é um beco sem saída. Não jogue fora o tempo, jovem, aproveite a vida. Juventude, fui dos mais errados, deixando de lado a voz da experiência. Levava meu barco no mar da ilusão. Velho agora então, pago as consequências. Não tenho dinheiro, não tenho saúde. Minha juventude é coisa do passado. Os jovens de agora não mudaram nada, seguem na estrada do caminho errado. Não é com bebidas, mulheres e drogas, provas de coragem que se vive a vida. Noites mal dormidas só trazem desgaste pro corpo e pra mente. É com muito amor que a gente vive essa idade florida. O preço da vida é a velhice. Foi isso que meu velho pai em vida me disse. Velhice é um beco sem saída. Não jogue fora o tempo, jovem, aproveite a vida. Não jogue fora o tempo, jovem, aproveite a vida. Programa Maurício Fares. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria. Palavra-chave de joystick. O espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Estou? Ah, agora sim. Olá, o meu nome é Miriam Andrade e vou estar consigo todos os sábados às 21h30 no Canal 1 com o meu programa Soul Mais. Está curioso? Venha ter comigo, venha ouvir-me e fazer-me companhia. Estou à sua espera. Soul Mais. Aos sábados, às 9h30 da noite, com Miriam Andrade, no Canal 1. Usa com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. Canal 1. Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes, pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Eu estava conversando com um amigo esses dias atrás ao telefone, e ele é um ouvinte do programa também, e ele estava aqui me recriminando, dizendo: pô, Maurício, você estava aí falando com relação aos protestos, que a gente não sabe protestar, que tudo termina em bagunça. Mas não é assim não, que a gente tem... Olha, eu tentei argumentar com ele, mas tem certas coisas que é melhor você deixar para lá, que não adianta entrar em polêmica, você tentar colocar uma coisa na cabeça da pessoa quando ela não quer entender, não é? Porque o que eu estava querendo dizer com aquilo é que a gente, né, infelizmente, é cultura do brasileiro. Nós não sabemos votar. Isso aí é mais do que passivo. Todo mundo sabe que nós não sabemos votar. Infelizmente, tudo isso que está acontecendo aí, todo esse descalabro, toda essa pouca vergonha, toda essa safadeza desses políticos, vagabundos, ladrões que a gente vê aí, a todo instante que a gente vê o noticiário aí, é cada hora mais um escândalo, cada hora que aparece mais um escândalo, quem é que é culpado disso aí? Hein? São eles? Não, somos nós. Nós é que somos culpados, porque nós é que colocamos esses filhos de uma zégua lá. Entendeu? Nós é que colocamos esses políticos lá. Nós é que colocamos esses políticos aí nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Então, se eles são safados, nós somos safados também. E nós é que votamos nessa corja aí e botamos e colocamos isso aí. A gente faz do nosso título de eleitor como se fosse um papel higiênico. A gente só fica envolvido com merda o tempo todo, não é? Então, gente, se a gente vai reclamar de uma situação, nós temos que pensar primeiro: pô, peraí, será que eu estou certo em ter um julgamento dessa natureza? Porque nós somos participantes, nós somos coadjuvantes dessa história. Porque é com o título de eleitor, é com o seu voto que esses vagabundos estão aí aprontando, deitando e rolando. Então, meu filho, não adianta agora a gente ficar... Então, por isso que a gente tem que protestar, mas fazer um protesto limpo. O protesto é a forma mais democrática de mostrar a insatisfação popular. mas tem que ser uma coisa limpa, uma coisa sem baderna, uma coisa sem distribuir o patrimônio público. A gente tem que fazer chegar aos ouvidos das autoridades a nossa insatisfação. Agora, no momento que mistura aí baderna com a insatisfação com o protesto, aí perdeu totalmente o sentido aquilo que está se protestando, aquilo que se quer fazer chegar ao ouvido dos outros. Porque, na verdade, a bagunça está mostrando que nós estamos participando também da mesma vergonha que eles fazem ali. Estão participando, a gente está participando daquilo que a gente, na verdade, está querendo protestar. Então, isso é que tem que se... é que a gente tem que repensar. Adianta eu tentar falar isso pro meu amigo? Adianta eu tentar explicar isso para ele? Ele tem um modo de encarar as coisas, então que seja da forma como ele encara, né? Chega. Vamos agora rodar aí. César e Paulinho, Noite Maravilhosa. Música bonita, viu? Roda lá, menino! Amigo locutor Sidney Jardim, tudo bem com você, Sidney? Ele também postou uma pra mim aqui que eu tô rindo até agora, viu? Ô dó! Olha, dói demais na gente você vê na geladeira um pote de sorvete, né? Aí você corre pra abrir aquele pote de sorvete e quando abre, o que que tem dentro? Feijão! Dói, né, Sidney? Eita, essa aí é boa, viu? Essa aí é para descontrair mesmo. Obrigado, meu amigão. Um abração para você. Sucesso, felicidades aí nos seus programas, viu? É, tudo de bom. Eu vou trazer aqui agora para cantar o Bartô Galeno, Você Deixou Alguém a Esperar. Roda lá e daqui um pouquinho a carta destaque, viu? A historinha de hoje é da garota amiga e sonhadora de Ribeirão Preto em São Paulo. Já, já, roda aí, menino. Você deixou alguém a lhe esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a lhe esperar. Você deixou mais um na solidão. Era meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do seu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Essa tristeza tenha fim. E um dia essa tristeza tenha fim. E um dia essa tristeza. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Muita gente tem me cobrado, né? Por que eu parei de dar aqui as dicas de português? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Não é que eu parei, é que muitas vezes tem algumas coisas que, se eu for tentar explicar aqui pelo rádio, elas ficam mais confusas ainda na cabeça das pessoas. Porque você lendo é uma coisa e você falar é outra. Então, tem muitas vezes, quando é uma coisa mais simples, mais fácil da gente entender, aí então eu repasso. Mas quando não tem, assim, quando eu vejo que é um pouquinho mais complicada, aí então eu deixo de lado, prefiro não falar, para não criar mais confusão na cabeça das pessoas. Mas não é que eu deixei absolutamente, não, eu continuo trazendo algumas dicas. Quando é alguma coisa mais simples de você ouvir e entender, aí então eu falo. Mas agora, quando eu percebo que pode causar uma certa confusão na sua cabeça, então eu prefiro não passar essa dicasinha para ninguém. Bom, vamos rodar mais música? Vamos trazer agora Don McLean, American Pie. Opa! E depois dessa aí tem a carta destaque, viu? É, daqui um pouquinho já é a cartinha da garota, amiga e sonhadora de Ribeirão Preto, em São Paulo. Vamos lá, menino, vamos nessa. A long, long time ago,

were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss America. I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey and riding, singing, this will be the day that I die, this will be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, and she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. They were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. É, agora eu já sei que chegou todo mundo pra perto do rádio, pra perto do computador, aumentou o volume. Então, menina, agora é com você. Você tá aí com a vinhetinha pronta, não tá? Então, solta a vinheta aí da carta destaque. Vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta destaque é da garota amiga e sonhadora de Ribeirão Preto, em São Paulo. Vamos ver a historinha da menina? Meu grande amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, atualmente eu estou morando em Ribeirão Preto, São Paulo. Mas eu sempre morei em Jaú-Passi, Goiás. Jaú-Passi, ah, sim. Eu mudei para cá na tentativa de poder continuar meus estudos, porque aqui tem boas faculdades e as oportunidades de fazer o vestibular e passar são maiores. Eu tenho um tio que é irmão do meu pai, e ele mora aqui, e ele me recebeu na casa dele e está me ajudando em tudo para que eu consiga realizar o meu sonho de estudar e me formar. Olha, a minha tia, a esposa dele, como é uma mulher que pouco estudou, ela fica dizendo para mim que isso é bobagem, que mulher tem mais é que aprender a cozinhar e ser uma boa dona de casa e se casar, pois é isso que os homens querem. Só que eu não concordo com a minha tia, não. Eu quero me formar e vou lutar até o fim para conseguir esse objetivo. Tem os primos solteiros dela que sempre vêm visitar, né, os meus primos, e ela fica tentando fazer com que eu namore com algum deles, mas eu digo para ela que não é isso que eu quero agora, não, e que só vou pensar em namorar depois que eu me formar. Aí volta a mesma ladainha, que isso é bobagem, né, que etc e tal, que eu tenho que pensar em arrumar um bom marido. Olha, mas confesso a verdade, eu tenho hora que eu me aborreço e penso até em sair da casa do meu tio. Mas ir para onde, né, Maurício? Meu tio me fala que é para mim não me aborrecer, né, para mim... Fala para ela parar de me aborrecer e diz para mim também que eu não devo ficar me preocupando com ela, porque ela é assim mesmo, né? É deixar ela falar e não ficar chateado com o que ela fala. Só que é tanto falatório, Maurício, que tem hora parece que a cabeça da gente vai explodir. Maurício, será que esses créditos ou financiamento para poder estudar é fácil da gente conseguir? Olha, se for fácil, acho que eu vou acabar tentando fazer o empréstimo e me mudar daqui, pois só assim acho que terei um pouco de paz. O que é que você acha, Maurício? Me ajude, por favor. Ah, sim. Eu gostaria que você rodasse para mim uma música do grupo Nashville. Você roda para mim? Abraços da garota, amiga e sonhadora de Ribeirão Preto, São Paulo. Olha, menino, eu vou rodar a música do Nashville, sim. Quanto ao que você me pergunta, se tem financiamento para cursar a faculdade, tem sim. Mas primeiro você tem que entrar em alguma, né? Pelo visto, você ainda nem fez o vestibular, não é mesmo? Então, somente depois de estar matriculado é que você pode pleitear esses empréstimos, viu? E enquanto isso, quem sabe sua tia não dá uma trégua e para de te encher a cabeça, não é verdade? Olha, eu acho que o mais correto seria fazer o que seu tio diz, não se importar com o que ela fala. Até porque, se na casa de parentes você está achando ruim, imagina então se você for morar numa república de estudantes. Aí é que você vai ver o que é bom pra tosse. Você não queira saber. Eu sei bem o que é isso, menina. É um verdadeiro inferno morar em república de estudantes. Olha, tenta pelo menos se acostumar com a sua tia. E quem sabe assim você não fique tão chateado com as coisas que ela diz, não é verdade? Vá pro seu quarto, liga aí o seu computador, vá ouvir as suas músicas, vá estudar. Né? Você está se preparando para o vestibular, vai estudar, se prepara. Então, passe menos tempo ao lado da sua tia, é menos tempo que você vai se aborrecer, viu? A gente, quando vê que a situação não está boa para o lado, tem alguma coisa que está deixando a gente contrariado, a gente inventa soluções para se afastar daquilo que deixa a gente chateado. Agora, no seu caso aí, não é saindo daí que você vai ficar livre dos aborrecimentos, porque em qualquer lugar que você for, você vai ter aborrecimento. Isso aí não tenha dúvida. Não pensa que se você sai daí e vai para uma república de estudantes, é que lá você vai ter paz e sossego. Claro que não vai ter. Então, a gente tem que na vida estar preparado para essas coisas também. A gente não pode pensar só que vão ter só coisas boas. Tem os momentos ruins também. E a gente tem que aprender a conviver com as coisas ruins. Queira ou não queira, mas a gente tem que aprender, porque isso aí faz parte da vida e do aprendizado de cada um de nós, tá certo? Entendeu, minha querida? Você tem que ter uma dose maior de paciência, porque afinal de contas você está na casa do seu tio. E aí a realidade é a deles, não é a sua que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é a realidade deles, né? Mas você tem as formas de você evitar ao máximo de se aborrecer. Que é isso. Vá pro seu quarto, vai estudar. Eu tenho certeza que enquanto você estiver aí estudando com o livro na mão, ela não vai aí perturbar, encher teu saco, não. Não é mesmo? E olha, menino, tá aí a música que você me pede. É o Nashville, né? É Eu e Você Nunca Mais. Então, canta, grupo Nashville, que é lá de Goiânia, né? Roda lá, roda lá. Pra mim o que você quer comigo. Já não quero mais sofrer por esse amor. Ainda há um pouco de você no meu coração. Assim fica difícil tirar você de mim. Nossa aproximação me deixou tão ruim. Vamos dar um tempo pra nós, pra nossa relação. Não, não quero mais. Não, não volto atrás. Você só me fez sofrer, me machucou demais. Agora quem não quer sou eu. deixa minha vida como está. Estou tentando me recuperar. Eu amei demais. E quando a saudade bater, confesso que prefiro me esconder. Eu e você nunca mais. Não, não quero mais. Não, não volto atrás. Você só me fez sofrer, me machucou demais. Agora quem não quer sou eu. Deixa minha vida como está. Estou tentando me recuperar. Eu amei demais. E quando a saudade bater, confesso que prefiro me esconder. Eu e você nunca mais. Deixa minha vida como está. Estou tentando me recuperar. Eu amei demais. E quando a saudade bater, confesso que prefiro me esconder. Eu e você nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Bem, minha gente, agora eu vou-me embora. Chegou a hora da despedida. Só tenho a deixar aqui um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Menina! Meu amigo! Aquele abraço, mas também não precisa ser tão arrochado assim não, cabra! Ave Maria, tu mata o velho. O velho não aguenta isso mais não. Então, felicidades para todos vocês, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.